Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 13 em Ponto aqui no canal Mundo da Web. Domingo, dia 9 de março de 2014, mais um fim de semana. E, como sempre, desde a exceção da primeira edição, ou seja, desde a segunda edição, que tem sido assim: eu e a Adriana Pequeno. Olá, Adriana, boa tarde. Olá, boa tarde. E já agora, pronto, hoje é 9, é verdade, mas ontem foi o Dia Internacional da Mulher. É. Até É somos verdade. importantes, temos um dia só para nós. Vocês têm só para vocês porque os outros 364 são nossos. Oh! É legítimo. É pá! Dana, É mais ou menos legítimo. temos o Dia Internacional da Mulher por um motivo nobre. Porque há uns anos atrás, em 1800 e troca o passo, houve mulheres que, por receberem pouco dinheiro e trabalharem muito numa fábrica, decidiram fazer greve. Coisa que não era admitido. E os donos, por elas terem feito isso, decidiram pôr fogo à fábrica e muitas mulheres morreram. E em homenagem a essas mulheres, decidiram fazer o Dia Internacional da Mulher. Portanto, tem um simbolismo todo aqui impregnado. Fica para a história como o único dia em que as mulheres mandaram, por assim dizer, os homens. O resto do tempo são os homens a mandar as mulheres. Eu acho que sim, acho que Ah, sim. é? Ah, É então justificável, é vamos justificável. cá fazer uma grevezinha e vamos aqui mexer a biologia e os homens que têm os filhos. Quero ver se eles Não. aguentam. Não Não, aguentam. as mulheres, pronto, é assim. Mas repara uma coisa. Assim como se calhar os homens não aguentam ter os filhos, se calhar as mulheres passariam a não aguentar a falta de disposição dos homens. Com as Oh. mudanças de humor repentino, despertar às 3 da manhã porque me apetece um gelado de sardinha e já não sabem onde é que vai arranjar um gelado de sardinha. Sim. Quer dizer, esse tipo de coisas, não Sim. é? Enfim, não é? Isso é uma boa desculpa. Se formos a Pois, não ver, sei. os bebés só nascem com uma pequena contribuição do homem. O resto é a mulher toda que aguenta. A mulher é que aguenta os Fora 9 meses, a que não pensa. a paciência, fora a paciência. Ah, Não grande é? paciência. É que vocês aguentam 9 meses. Nós, para chegarmos até aos vossos 9 meses, ui, os anos não terão que passar. Hoje em dia isto é mais fácil. Hoje em dia até são elas que procuram acelerar o processo. Mas há uns anos atrás. Ui. Ah, ok. Só depois de casamento, quer dizer, nós, para conseguirmos ter um filho, que é uma coisa que também gostamos, não é? Para conseguirmos ter um filho, tínhamos que ir à forca primeiro. Claro, Ou então. seja, os vossos 9 meses não era uma paciência, não era uma coisa, não era um drama. Não, não, não, não. Era uma paga, era uma compensação por aquilo que nos fazem passar, aquilo que nos fazem passar antes e que nos fazem passar durante e depois. Portanto. Ah, mas se formos a ver, calma lá, porque os homens era tipo, as mulheres tinham os filhos, as mulheres não podiam fazer nada, não podiam trabalhar. Era cuidar dos filhos, da casa e do marido. Agora não, que é Exatamente. isso? Os homens também Mas. têm que tratar dos filhos, mudar-lhes as fraldas, dar biberon e cuidar da casa, cozinhar, limpar o pão, inclusive. Ou Vai tudo seja. deixar para as mulheres, que é isso? Ou seja, agora já não compensa ter filhos, porque quer dizer. Já não basta a falta de paciência para a mulher, ainda temos que aturar os filhos. É uma chatice. Ah, Uma chatice. não! Tem que ser, olha. Por isso é que eu acho muito bem que, pronto, ao menos por um dia, vá, a gente faz assim um esforço, vá, pronto, vamos lá, atuá-las um bocadinho hoje, enfim. Depois passa a festa e pronto, é como o Natal, não E é? às vezes que as mulheres aturam os homens? Tipo, os homens vêm com todas as vontades e Mas as isso. mulheres não têm vontade nenhuma de fazer nada, mas os homens insistem. Pronto, E as dores de cabeças que eles nos dão por não fazerem nada, deixarem tudo espalhado, é roupa na casa de banho, é toalha molhada em cima da cama, que é isso? Eles que aprendam com a sua mãezinha a fazer as coisas, nós não somos mãe deles. Pronto, mas já por Agora isso é desculpa. que. Já por isso é que há um dia em que as mulheres mandam. Não Porque nos devíamos era restantes. fazer nada, sentarmos no Porque nos restantes. sofazinho ali Nos a ver a restantes são os televisão e os homens. homens que fizessem tudo. Nos restantes são os homens a mandar. Eu acho muito bem, acho que os homens é que. Oh. Devem mandar nisto tudo, que é isso. Agora que as mulheres estão aqui a darem ordens. Ah, que pouca vergonha é essa. Sim. Está mal. Não, isto é, tem que ser. Se não são Os as mulheres, os homens. homens não são nada. Sem as mulheres, os homens não são nada. Eles E os sozinhos, homens. o que é que eles fazem? Nada. Como é que tu disseste? As mulheres sem os homens não são nada? Não, os homens sem as mulheres não são. Ah, eu percebi. Não, as mulheres também sem os homens também o que é que seriam? Oi, nós podemos muito bem viver sem um homem. Governamos A uma sério? casa sem precisar de homem. Vivemos muito bem a nossa vida sem homens. Agora os homens ficam viúvos, quê? Passado um mês de estarem viúvos já têm outra. Que Ei! coitadinhos, pobrezinhos, como é que vão governar a vidinha? Como é que vão cozinhar, arrumar a casa? Como é que vão ter a casa ali arrumadinha? Ficam completamente desnorteados, sem mulheres. Mas é que a questão não é propriamente essa. A questão não é propriamente essa. A questão é outra. Eu vou-te explicar. Somos tão importantes. Não, não é propriamente por aí. Quer dizer, também tem a sua importância. Também não vamos colocar a mulher como se não tivesse importância nenhuma. Não, também tem importância, não é? Porque nós precisamos de alguém que possamos dominar, não é? Digamos. E por outro lado, a mulher também é assim. Ele não se casa sozinho, não é? A questão é que as mulheres também precisam de ser dominadas, elas gostam de ser dominadas, não é? Sei Ui, lá. e o homem não. Ser dominado, não. Quer dizer, gosta mais de dominar. De uma forma geral, o homem gosta mais de dominar. Quer dizer, é pá, é daquelas coisas que. Sabes porquê? Que é para depois não. Ele gosta de dominar, que é para depois chegar no círculo dos amigos, dizer: epá, tive com aquela gaja e não sei quem, fiz isto e fiz aquilo. Se fosse dominado, ele tinha vergonha de dizer que aquela gaja que o dominou, que lhe fez assim, que lhe fez assado. Não, Ah. isto é chegar a casa e não é olá mulher, como é que estás? Não, é logo, Sim. tem que ser logo, o que é isso? Então toma comigo. Ai, ai. Pronto, depois já está a disputa entre macho e fêmea. o pior é se ela agarra no chicote e. Ui. Isso é que é um mal, não é? Estão sujeitos. Pois, assim, também às vezes acontece, também é verdade que às vezes pode acontecer, mas pronto, por regra não é isso que acontece, né? O que acontece é outra coisa, é outra categoria, não é? É o homem que dá na mulher. Eu acho muito bem, tem que ser assim, elas têm que ser domesticadas. Nós Não não é, é somos dominadas. animais. Ah, não? Não, animais Opa! domésticos não. Olha, eu estava na ideia que sim. Ah, A sério? Epá, tu estragaste-me aqui o esquema. Já tinha aqui uma cena preparada, mas então assim. Estragaste-me aqui o esquema, porque eu estava na ideia que as mulheres eram assim. Tinham que ser domesticadas, porque senão como é que era? Que sejam se sentir desorientadas, não é? não, não. Nós somos livres, não precisamos que ninguém nos domestique. Os homens é que precisam de rédea curta e precisam que lhe ensinem a fazer certas coisinhas em casa, mas isso é a própria mamã, a quem eles, quando têm dificuldades, vão se agarrar à saia da mãe, é que lhes têm que ensinar desde pequenos a fazer uma cama, a pôr a roupa direitinha no sítio, a cozinhar, a limpar um pó, a passar uma roupa a ferro. Não somos nós não somos mães deles. Quanto muito, namoradas. Quanto muito, Não, se nos casarmos, somos mulheres. Não somos para estar aqui a fazer as coisinhas para eles. Eles que nos têm. quando aceitam levar o homem à forca, também têm que aceitar as contrapartidas, não é? Que é, ora bem, isto a partir de agora eu sou a contina lá de casa, não é? Sim. Portanto, que é uma forma suave de chamar a empregada, mas eu estava mais na ideia de que isto. O homem era chegar a casa e era basicamente isto. Ou seja, patourada, vá, digamos assim. Se bem que isto não é bem de música tourada, que me desculpe o Guiar Zanfir. Mas pronto. Ai, ai. Enfim. Pronto, e depois desta cena de pancadaria, coisas do género, e mulher, homem e tal. Vamos ao nosso programa 3 em ponto, não é? Agora a versão a sério, não é? Por enquanto não desocorrer outra Exato, cena. é sério, porque até aqui foi a brincar. Vamos lá, Sim, sério. aquela parte das mulheres têm direito, não sei o quê, a gente estava a brincar quando disse isso. Epá! Não te... Ai! Deixa-me estar calada, que é para me dizer o que eu pensei. Andas mesmo sem a gueta toda. Não andas a ver bem as mulheres, de certeza. Ao menos as vezes. É verdade, Tens que abrir mais os olhos. é verdade. É verdade, dizem que sim. Ai, ai, ai. Pois é, aqui com uma musiquinha. Não sei se tu conheces isto. Vamos ver se conheces isto. Júlio Pereira com Celtibera. Esta música é muito usada aqui quando há eleições pelo Partido Comunista. Ai, não sabia. É quando passa aqui um carro da propaganda, anda-se com essa música. Pois, não sei. Não sabia desse detalhe. E pronto, e vamos à música, não é? Nesta edição do nosso programa 3 em ponto, caros ouvintes. Vamos começar. Estamos aqui. Sim. Estamos aqui todos irmãos para nos juntar nesta fantástica missão do 3 em ponto. Esperando que tenham todos um ótimo domingo, dia 9 de março de 2014. Hoje vamos ter uma edição de música ligeira portuguesa neste dia domingo, dia 9 de março de 2014. Quando em 5 segundos a música baixar, vai falar a Adriana Paquinho sobre este momento radiofónico da música ligeira portuguesa neste domingo, 9 de março de 2014. 5, 4, 3, 2. É teu de forte. Bem, nem desconto ao Carlos, ele é homem, pronto. Deixa-me parecer, porque senão isto vai descambar. Vamos iniciar o nosso programa com os Némanos, com Dançando Kizomba. Esta banda é composta por dois irmãos de Peniche, nascidos numa família de pescadores. Fizeram o seu percurso pelos bailes, casamentos, arraiais e outras festas. O normal. O nome do projeto. O Helder, que é um dos irmãos, claro, recorreu ao latim que aprendeu na escola. Némanos quer dizer força e vontade de vencer. Nem sabia. Cresceram eles ao longo dos anos, cresceram muito profissionalmente. Pronto, e pessoalmente também, acho eu. Imagino. Pá, esta está mal. Se eles não crescessem ao longo dos anos, não sei o que é que seria. Deixa lá. Pois. Enfim. Trabalharam com produtores famosos, entre eles o Emmanuel, e em 2007 tiveram o primeiro grande hit. Que foi esta música. A partir de 2010, os Némanos passaram a produzir-se sozinhos, ou seja, eles é que começaram a fazer os seus próprios discos. Esta música pertence ao álbum Dançando Kizomba, portanto, 2007. E não tenho assim mais nada a dizer deles. Bem, a música puxa muitas raízes africanas que eles têm, principalmente cabo-verdianas, mas também fazem misturas de outros estilos de música. Bem, e a segunda música, ao menos nesta parte, vai ser Toranja com Carta. Esta banda, composta por Tiago Bittencourt, Ricardo Frutuoso, Dodi e Rato. Eles encontraram-se num concurso de melhores novas bandas do Festival Super Rock em 2003. Ah, em 2003 nada. Em 2003, aqui é um dos anos mais importantes para a banda, visto que foi neste ano que eles lançam o seu primeiro álbum, os Esquiços. E neste álbum destaca-se este tema, o Carta. A carta. Sim. Em 2006 é o ano mais triste para os seus fãs, porque a banda anuncia que vai parar durante o tempo, Até hoje. mas prometeram voltar, mas até hoje ainda não Até voltaram. hoje. O Tiago tem curta uma carreira a solo, quanto aos outros, que até é de sucesso, contra os outros não sei o que é que eles fizeram da vida. Pois, também não sei. Vou-te pedir, Adriana, um momento. Eu sei que esta é uma emissão que vai parar apenas no domingo, mas vamos desde já dando conta de algumas informações importantes, porque estamos alerta sobre o que está a acontecer na Ucrânia e há informações importantes a dar conta aos nossos ouvintes. Donetsk, novamente nas mãos das forças pró-russas, também designadas de autodefesa. Depois de duas vezes ter sido recuperada e hasteada a bandeira ucraniana, novamente há, com mais violência e com forças designadamente de autodefesa, a tomar esta cidade onde nasceu Vitoriano Kovits, a cidade que já por duas vezes esta semana tinha visto ser hasteada a bandeira russa, novamente então nas mãos das forças pró-russas, as designadas então forças de autodefesa. A situação agrava-se na Crimeia, a República Autónoma, que desde ontem tem estado um pouco, aliás, desde de quinta-feira tem estado um pouco debaixo de fogo, como quem diz, diplomático, porque afirmou então a sua vontade de reunificar-se com a República Socialista Soviética Russa, agora apenas Federação Russa. Um referendo para dia 16 de março. Desde então que há toda uma atenção diplomática para esta região, intensifica-se agora, dado que há dois porta-mísseis que foram roubados das forças ucranianas por pró-russos. Os acontecimentos deram-se já depois das 4 da tarde, hora portuguesa, neste sábado, dia 8, à altura em que está então a ser gravado este programa. É certo que, para todos os efeitos, só mesmo amanhã é que os ouvintes vão ouvir, ou seja, neste domingo, dia 9, mas para todos os efeitos fica o registro desta informação, que vamos tendo em conta, vamos avançando sempre que necessário. E depois deste informativo, então voltamos à normalidade do nosso 3 em ponto. De volta, então, depois deste informativo. É inédito, mas dada a situação, quando há novidades, damos sempre conta aos nossos ouvintes do que está a acontecer na Ucrânia. A informação foi publicada hoje agora pela fonte Euronews, ora, às 16h22, portanto, informação que acaba aqui de nos chegar nem 5 minutos depois. E pronto, de volta. E pronto mesmo, vamos então ficar com estas duas músicas e depois voltamos de novo para a nossa segunda parte do programa. Então, já voltamos então. Sim. Até já. Até já. Caíssem a teus pés. acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não quer explodir faça bem ao escudo que és. Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto do verão os jardins do teu. Sinto que sabes que sentes, está bem que num dia maior serás trapézio sem rede, pairar sobre o mundo em tudo que vais. É que hoje acordei e lembrei-me, sou uma água feita e sei que a minha bola de cristal é folha de papel. Nela te pinto nua. Paraste que o teu destino foi inventado por jadiscos estragados aos quais te vais mudando. E todo o teu planeamento estratégico de sincronização no coração são leis como paredes e teres cujos vidros vais pisando. Anseio o dia em que acordares por cima de todos os teus números, raízes quadradas e somas subtraídas, sempre com a mesma solução. Não podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso, harmonioso ao teu gesto mimado e à palma da tua mão. É que hoje acordei e lembrei-me, sou uma água feiticeira, que a minha bola de cristal é folha de papel. Nela te pinto. Nua, nua, numa chama minha, tua, numa chama minha, tua. Desculpa se te fiz fogo e noite, sem pedir autorização, escrito ao sindicato dos deuses, mas não fui eu que te escolhi. Desculpa se te usei como refúgio dos meus sentidos, pedaço de silêncios perdidos que voltei a encontrar em ti. Que hoje acordei no mar, sou uma água feiticeira. Passou-me ao lado, ainda me arrozava. Se não te deste a ninguém, magoaste alguém. A mim passou-me ao lado, a mim passou-me ao lado. Prontos? Eu vi. Prontos? Então vá. Um, dois, três, macaquinho do chinês! Um, dois, três, macaquinho do chinês! De volta, ouvintes! É verdade, se sentir, não? Sim, é. Estamos prontos para a nossa segunda parte do 3 em Ponto, nosso canal 1, a nossa antena web. É verdade, entretanto, a batalha homens-mulheres já foi ganha pela Adriana. Yeah! Porque eu cometi aqui uma falha tremenda do meu arquivo pessoal e apaguei uma gravação que não queria. Duas, aliás. Pois. Mas uma ainda tem. Uma tem hipótese de recuperar, a outra não. É a vida. E como veem, senhores ouvintes, aí está o exemplo que os homens não podem fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo. Perdem-se completamente. As mulheres não. Mesmo. As mulheres podem estar a ver televisão, podem estar a cozinhar, que nunca se perdem. Ou fazer outras coisas. Pronto. É, não sei, os homens. Os homens são mais concentrados, pá. Eu perdi todo tipo de argumentos. Perdi todo tipo de argumentos. É isto. Por muito queiram mostrar que são melhores que nós, não consigo. Ai, ai. Estava aqui a ver porque isto está eclipsou-se assim de uma maneira. Isto, os últimos. Isto está. Está a piorar. Estou aqui a ver algumas informações. Estou aqui a ver algumas informações sobre a Ucrânia e estou aqui a assustar-me um bocadinho com aquilo que estou a ver. Isto está. Enfim, não sei. Está muito mal. Porque mais nestes últimos dias, isto é um resumo, mais 30 caminhões. Pois, exatamente. Nas últimas 24 horas entraram muitos caminhões na Ucrânia pelo porto fronteiriço. Está muito complicado. Está assustadoramente complicado, porque agora está a envolver armas. Ai, ai. Não gosto de nada disto. Ai. Enfim. Bom. E a Ucrânia ficou. O governo ucraniano ficou sem sistema informático. Notícia avançada às 16h30, portanto há nem 5 minutos. Isto os ouvintes estão a ter aqui uma informação um pouco estranha, mas eu estou a orientar os ouvintes à altura dos acontecimentos, porque estamos a falar de uma situação do caso de guerra que estamos vindo a acompanhar a par e passo. Quase 24 horas por dia, e é um caso que realmente está. E neste caso, eu vou fazendo referência às horas porque isto tudo muda. Em questão de minutos, pode mudar tudo, não é? Em questão de minutos, às vezes, ou de horas, imaginem, pode mudar tudo radicalmente. Por isso é que faço esta referência a horas e pronto. Bom, vamos seguir com a nossa emissão. Não há, neste caso, aliás, há duas informações que eu gostaria de dar aqui. Não sei se podemos aqui abrir o nosso especial, não é o especial, o nosso informativo 3 em ponto. Podemos? Sim. Ok, então vamos ao nosso informativo 3 em ponto, e já voltamos a. Vamos dizer assim, já voltamos ao nosso. À nossa normalidade. Então, vamos lá ao nosso informação 3 em ponto. Informação 3 em ponto. Pois muito bem, informação 3 em ponto, que hoje vai falar de dois programas que vão estrear na próxima semana, mais designadamente terça-feira. Ora, o programa Bate-Papo Musical passa para as noites de quinta-feira às 23h e o programa Livros com Rumo, produção externa, sai do ar. Ora, conto-vos que às 10 da noite vai estrear-se o programa Puerto Internacional. O programa deverá ser feito a 3 e será com locução espanhola. Eu, Carlos Bonaparte, daqui de Portugal, a Adriana Flora, da Roménia, e a Natália Kurkina, da Ucrânia, na cidade de Lugansk. Estes somos três intervenientes que vamos fazer parte então do nosso espaço radiofónico. Eu digo esperemos que, porque tudo depende do que é que vai acontecer na altura. Por exemplo, a gravação do programa devia ter sido na sexta-feira passada, mas precisamos de problemas de internet e que enfim, também vão acontecendo muito, também por culpa do que está a acontecer. Lugansk é uma das cidades que está envolvidas, não na Crimeia, mas que está envolvida no movimento separatista e, portanto, há muitas complicações. Mas vamos esperar que as coisas não cheguem a outros pontos e, portanto, para já, tudo no sentido de que a Natália Kurkina se junte a nós na próxima terça-feira para a estreia do Porto Internacional. Vai ser um programa que vai ter a participação de ouvintes, de convidados, no caso, hispanofalantes, e que vão poder contar um bocadinho mais das suas vidas, bem como aquilo que vai acontecer também no dia, aliás, logo a seguir às 11 da noite. Yerko Alfaro Castro vai estrear-se no grupo Antena Web com o programa Eruditânia. O programa teve, não diria uma estreia anunciada, mas uma estreia prevista já para 2013. Na altura, a Antena Web esteve num processo de reformulação e a estreia acabou por ficar em suspenso. E estreia então agora. Yerko Alfaro Castro é do Chile e vai então estrear-se terça-feira às 11 da noite. Ora, portanto, dois novos locutores, Natália Kurkina e também Yerko Alfaro Castro, dois postos de emissão, um novo, outro nem por isso. Já tínhamos tido aqui o Maurício Munhoz do Chile, vamos então ter aqui o Yerko, desta vez de uma região diferente, mas do mesmo país, o Chile. Estreias e que vão então dar, vão então dando seguimento a esta nossa cimentação do projeto Antena Web. Deixo-me só dizer-vos também que acabou o programa de 2015. Explicações que vão ser avançadas esta noite no programa Noites de Domingo. Comigo, Carlos Bonaparte, um programa que irá também ter convidados, entre os quais locutores daqui do grupo Antena Web e outros que poderão eventualmente juntar-se a nós para o nosso programa Noites de Domingo, aos domingos entre as 9 e as 11 da noite. O programa pretende ser mais interativo, mais comunicativo, um programa diferente desta nova fase do grupo Antena Web. Termina também o programa Histórias da Eurovisão. A última edição será na próxima terça-feira. O programa esteve quase 4 anos no ar. Faria, se estivesse no ativo, dia 27 de março, exatamente 4 anos. Estreou às 19h30 de sábado, dia 27 de março de 2010, e ficou ali até que, em maio de 2013, se mudou para o novo horário, ou seja, para o horário de terças-feiras, 21h30. O programa irá dar lugar a um outro, em princípio, já na próxima semana, mas nessa altura iremos também falar com mais detalhe, caso essa possibilidade se confirme. E bom, são estes os destaques do nosso 3 em ponto. Fecha-se aqui o Informação 3 em ponto. Tim, tim. Isto era dos desenhos animados, não era? Não. Tim, tim. Ah, não. Pensei que fosse. Porque Tintin não eram os desenhos animados. Ah, Tintin é. Pois, bem parecia. E pronto. É isso. Opa, vamos, já há títulos na Crimeia. Pois, foi que eu disse. Isto... eclipsou-se. Eclipsou-se, ficou assim uma questão, ficou assim uma, eclipsou-se isto de houve este roubo de mísseis e pronto, isto ficou, eclipsou-se. Bom, vamos voltar à nossa normalidade, lembrando os ouvintes que, apesar desta emissão estar a ser gravada no sábado, e portanto, apesar de estar a ser gravada no sábado, todas as informações que estamos aqui a dar são referentes a sábado, mas também a informação importante de que, a qualquer momento, há especiais de informação no grupo Antena Web. Portanto, os ouvintes que estão a escutar esta nossa edição de 3 em ponto, fiquem atentos porque, a qualquer momento, há mais especiais de informação, já que infelizmente mais provável é que se justifique tal situação. E pronto, já agora também só uma informação, esta já mais antiga, mas que teve agora há pouco tempo confirmação, que é a de que a Rússia vai fechar portas à pesquisa sobre as armas nucleares, ou seja, o que pode aqui evidenciar uma intenção de utilizar armas nucleares, caso necessário. Digamos que a IEA, a Agência Internacional de Energia Atómica, tinha, por acordo com a ONU e outras instituições, tinha então esta permissão, e a Rússia tinha esta obrigatoriedade de não ter de permitir a inspeção desta organização internacional sobre as armas nucleares. Ora, a Rússia confirma que vai fechar essa, não vai permitir essa investigação. Está a tomar contornos assustadores. E tudo nas últimas horas, desde que houve essa invasão à força enfim, de onde estavam esses mísseis, que então agora estão sob domínio russo ou pró-russo, ou como queiras chamar. O que interessa é que estas forças estão extremamente, bastante armadas agora. Agora ficaram bastante armadas com estes mísseis de longo alcance, é aquilo que eu vou aqui lendo. Bom, vamos voltar então ao nosso 3 em ponto, porque há mais músicas, não é? Sim, há mais músicas. Então vamos começar com... E agora, o meu PC, calma lá. Ah, pronto. Pensava que estava bloqueada. Não estou. Vamos então iniciar com Santa Maria, com Castelos na Areia. Esta banda foi formada em 98 pelo António Fernando. Sim, senhora, música boa. Não é o Santa Maria. Precisamente. Portanto, como eu estava a dizer, esta banda é do Porto. Foi formada em 98 pelo António Lemos. Pronto, esquece Fernando. É António Fernando, mas António Lemos, e pela Marlene Lemos, ou seja, a Filipa, que é vocalista da banda. Que por acaso até são irmãos. E quando eram mais novos formaram um duo que era o Tony e Marlene. Ai, que lindo! É verdade. Tento chegar a editar dois álbuns como duo. Uhum. Esta música. Por acaso estava na era só um? Não, dois. Esta música pertence ao álbum Voar, de 2000. Ainda integra as duas primeiras compilações da banda, que é o Boogie Woogie, uhum, lançado em 2003, e It Singles, lançado em 2006. Também integra o primeiro álbum ao vivo da banda, 10 anos ao vivo, lançado em 2008. E Santa Maria está tudo. Uhum. Santa Maria, que já agora passaram pelo grupo Antena Web no programa Tempo de Antena, ainda na altura enquanto rádio Antena Web, no dia 26 de agosto de 2011. Foi interessante conversar com a Filipe à conta do álbum que tem o Let's Go to Africa. Agora, e a mais? Próxima música. Peixe, tu dizer o nome dela. É o Sérgio Rossi com... E vou jogando a música? Não sei se jogando a música. Tá bom. És perigosa. Por acaso, tem dias. que que colabora com o... Eu penso que isto foi o Fat, mas pronto. Rob, nesta música, esta música pertence ao álbum Acreditar, de 2012, que marca o regresso deste cantor aos estúdios após uma prolongada ausência. O novo trabalho reflete a personalidade e a referência de um jovem que tem vindo a impor-se na música ligeira. E pronto, o que posso dizer dele é que ele, além de ser irmão da Romana, sobrinho da Ágata, é afilhado da Ágata também, e ele teve que subir bem a pulso para conseguir a carreira que tem, porque não, nem sempre foram... Foi pera doce para ele ter o reconhecimento que tem hoje na carreira. E... Digamos que ele cantou ou começou a sua carreira numa altura em que a Romana já estava numa fase bastante descendente, mesmo a Ágata, ou seja, já não tem o nome que tinha há uns anos atrás também, ou seja, não, é, não se pensa que só porque era irmão da Romana e sobrinho da Ágata que tinha a carreira feita, não, pelo contrário. Teve que lidar inclusive com o facto de elas estarem a perder terreno, ou seja, já não seriam mais valias que eram outrora. Portanto, não foi fácil. E é isso. E é isso. Não digo mais nenhuma, para não, ficam as outras três para a outra parte. É, ficam as outras três para a outra parte. Ok. Pronto. Aliás, até vão ficar apenas duas, porque esta semana foi um bocadinho mais... Ou seja, vamos esperar aqui um bocadinho e peço-te já desculpa. Vamos esperar aqui um bocadinho nós íamos passar aqui 7 músicas hoje, 6 na próxima semana. Vamos fazer ao contrário, dada a situação, dado os especiais e a informação que vou colocando aqui, portanto hoje acabamos de tomar um bocadinho mais o tempo. Vão ficar apenas 6 músicas, daqui um bocadinho mais 2 e não mais 3. Ficam daqui um bocadinho mais 2, pode ser assim? Ok. Tudo ok, bem. Certíssimo. Pronto, então vamos ficar com estes dois temas. Recordemos Santa Maria com Castelos na Areia e Sérgio Rossi com És Perigosa, mais um artista que é também um artista rádio antena web, que não foi entrevistado, mas lá será a oportunidade. De todas as formas, é um artista com quem mantemos uma relação através da sua editora estreita, podemos assim dizer. Vamos à música então, não é? Ok, vamos lá. Até já. Vamos lá, voltamos daqui a pouco. Até já. A alma na solta nas areias deste mar. What a morning sun, let's go for fun. It's time for a funny game. to you and you are playing for fun, because you play the funny game and you are fun from now on. Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masshole, here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Dos nossos dois temas, És Perigosa, do Sérgio Rossi, e Castelos na Areia, do Santa Maria. Acho que eu esta música tem um verso muito giro, que eu acho que há, não sei se foi de propósito ou se não, mas se não foi, foi um erro gramatical de todo tamanho. Há um mar à solta nas areias deste mar. Realmente? Eu não sei se foi impositado ou não, mas não foi. Há um mar à solta nas areias deste mar. Quer dizer, mais um bocadinho era grãos de areia perdidos na areia. Já agora? Também dá. Pronto, enfim. E há mais duas músicas na edição de hoje, não é? Não há assim, acho que eu tenho assim para dizer. Sim, há mais duas músicas. Vamos ter o Excesso com És Loucura. Loucura. Não és tu. Ah, ah, ah. Pronto. Este grupo foi constituído pelo Carlos, pelo Gonzo, o Melão, o Duck e João Portugal. Foi considerada a primeira boy band portuguesa. E iniciou o projeto musical que seguia as características das boy band internacionais. Os cinco elementos foram escolhidos num casting. Oh, que bom. Geralmente é sempre assim. Geralmente é. Esta música pertence ao primeiro álbum Eu Sou Aquele, de 97. Bem, e entre os cinco elementos, o João Portugal teve uma carreira a solo, também era um fotógrafo, ou é um fotógrafo também. O Melão está agora a recomeçar outra vez a carreira. Quanto aos outros. O Paulo Gonzo. O Paulo Gonzo. O Gonzo também cantou. O Gonzo também. Baila no meu corpo, bailarina. Pronto, quanto aos outros, o Duck e o Carlos, não faço ideia do que eles fazem. Não, o Carlos não fez nada, foi o único. Por acaso era o que eu gostava mais. Foi o único que não seguiu nenhuma carreira. E o. Que eu saiba. E o Duck chegou a gravar uma cassete. Mas. Mais nada, eu não sei. Mas mais nada, não fez. Depois desistiu. Eles depois seguiram, pronto, tiveram aquela altura da fama, mas depois. O único que vingou. Mesmo. E que seguiu mesmo depois de uma carreira a solo. Contínua, foi o João Portugal. Exato. Agora, o Melão, depois de ter estado anos numa fazenda no Brasil, decidiu regressar e tentar uma carreira outra vez. Vamos lá ver o que é que está. Dizia na altura que ele fazia parte do Excesso, que ele não cantava nada, que era só o dançar, mas nada. E ele agora talvez queira mostrar que afinal sabe cantar alguma coisita. Pois, se calhar nestes 15 anos quase lá teve aulas de canto e se calhar lá aprendeu alguma coisa, não sei. Não é, sei mal. É, assim, ele não é que não cantava, não é isso, mas não cantava na cidade especial. Exato. E vamos então terminar. Vi lá alguns nos Ídolos que não passaram. Lá para o Rivoli ou para o Tivoli, vi lá alguns que cantaram melhor do que o Melão, mas ele não cantava mal. Mas sim, e vamos finalizar com. Sim, vamos finalizar com os Alcolemia com Não Sei Se Mereço. Ah, eu pensava que tu continuavas. Oh, porra. Mas porquê? Não sabes se merece o quê? Eu não sei o quê. Ah, pá. Eu a pensar que íamos acabar em beleza. Porquê? Não sabes. Não... Então não sabes o resto da música. Não sei se mereço. Esta vida de cão. Ah! E agora mas isso era. Mas isso era o. Tenho o preço e eu não tenho um tostão. Pois, mas isso era o Loss que devia dizer. E depois continua ainda. Não sei se mereço, nunca fiz mal a ninguém. Nunca fiz mal a ninguém. Mas tenho um preço. Vai chamar a minha mãe. Pronto. Pronto. Ok, depois deste momento musical meio estranho, digo que os Alcolemia é uma banda da cidade da Amora, formada em 92. Por Jorge Miranda na voz, Manolito na guitarra, Pedro Guerreiro no baixo, João Miranda na guitarra solo e Hugo Fernandes na bateria. Eles tiveram várias integrantes, mas acho que o Jorge ainda continua na voz, só o erro. Ou então já saiu, pronto, deve ser outro. Esta música pertence ao primeiro álbum, Não Sei Se Mereço, de 95. Fez parte de várias coletâneas e não tenho mais nada a dizer. Eu nem sequer sabia que... Nem sequer sabia que eles ainda existiam. Eu penso que sim. Ainda estão no ativo, acho eu. Eu sei que eles lançaram um disco já na década de 2000. Mas não sabia... Não sabia que basicamente que eles não existiam. Não sabia. Mas pronto, é possível que ainda existam. Pronto, e é assim que chegamos ao final da nossa emissão. Deixa-me só fazer aqui uma menção aos nossos ouvintes, porque estou aqui a ver outros acontecimentos e isto não fica esquecido também, que é o facto dos protestos na Venezuela estarem a subir também de tom, e para já as coisas estão mais ou menos dentro do controle, como quem diz, dentro do que fugiu de controle, ainda está mais ou menos dentro do controle, mas vamos lá acompanhar também essa situação na Venezuela. E pronto, é isso. E ficamos por aqui então o nosso programa deste domingo, 9 de março, encelerado. Passeiem muito, ouçam o nosso programa, pronto, podem fazer assim umas caminhadas, umas ginásticas e outras coisas mais. Ouçam o nosso programa. Nós agradecemos a audiência. Comuniquem-se connosco, mandem-nos mensagens para o nosso e-mail. Cá já há muito tempo nós dizemos 3m.radioantenaweb.info, certo? É, exatamente. Ou então, também tenho uma nova via de contacto que eu não disse aqui na semana passada, porque por acaso foi uma falha minha, foi. Devia ter dito. Que há um número de telefone para o qual podem contactar connosco, que é o 910106983. Podem, de preferência, ligar, mas. Melhor mesmo, aliás, podem mandar mensagem, mas o melhor mesmo é ligar, porque quando não há a possibilidade de termos aqui a leitura de mensagens, depois isto fica muito complicado, fica. Portanto, o melhor mesmo é mandarem para as... é ligar, pronto. Mas podem participar também por mensagem, como queiram. Pronto, é isso. São os meios pelos quais podem entrar em contato connosco e também podem, como é lógico, inscrever-se no nosso grupo, não é? Exato, no Facebook. Que no presente, isto claro pode mudar também a qualquer altura, mas aqui a questão é um bocadinho, felizmente não é tão grave e é mais estável. Não é tão grave nada, não é grave. E é bastante mais estável. 3.353 membros. Portanto, estamos mais ou menos como na passada semana. Podem participar, juntar-se a nós. E pronto. Exato. E convidar os vossos amigos, familiares e afins. Exatamente. Já agora, é bem engraçado um dia fazermos um 3 em ponto sem rede. Sem rede? Ou seja, já eu a pensar, esta doida quer fazer o programa sem internet. Não é isso. Quer dizer, é com internet. Quando há doida, é às vezes. Sem rede, imaginei tipo sem guião. Também isso, mas era mais tipo sem o guião, sem a lista de músicas, serem os nossos ouvintes, sempre que ligavam, diziam uma música, nós puma, punhamos. Ou então durante a semana eles iam ligando e iam dando as músicas nós nessa semana, as músicas que eles tinham dito de segunda até ao dia que gravávamos, tipo até sexta-feira, eram as músicas que entravam no programa. Vamos lá ver, é uma ideia. Ou darmos uma lista de músicas, pô-la no grupo e as mais votadas eram as que entravam. Sem programa, sem rede. Gosto da ideia. Gosto da ideia. Vamos lá ver o que é possível. Vamos lá ver o que é que se consegue. É uma ideia. É um programa diferente. Era. Então vamos lá. Dia nada. Vamos lá ficar por aqui. E voltamos na próxima semana, dia 16 de março, para mais uma edição do nosso espaço radiofónico. Se o mundo não acabar, entretanto, 16 de março de 2014, vamos estar aqui para a semana, se tudo correr bem. Está bem? Ok, vamos então ficar com os excessos com És loucura, o meu desejo. Ok. És o sonho que me faz vibrar. E depois com os arco-íris, eu não sei se mereço. Ok. Até para a semana. Acordei ao mundo, gritei, tu és a razão, razão de viver. Embora tão perto possas parecer, teu calor incerto faz-me sofrer. Ao redor de um mundo menor, muralhas separam. Teus lábios de luz, teu corpo de mar. És loucura do meu desejo. Tu vais ver. És o sonho que me faz vibrar. Quero fogo ardente do teu beijo e sonhar. para mudar. Qualquer dia estou com os pés para a corda e não quero acreditar. Não sei se mereço esta vida. Tenho tempo para rir, tenho tempo.